Pra que ter todo esse seu encontro numa só? Toda a minha verdade. Tem tudo que eu quero, ainda fica sobrando mil possibilidades. Ter tudo, mas se o coração não tem nada, não é felicidade. Eu digo, eu falo com toda certeza, amar não é quantidade. E quem dá conta do recado é só. E quem me deixa apaixonar é só. Porque quem dorme do meu lar é só uma. E quem me ama de verdade e quem me traz felicidade e quem completa minha metade é só uma, é só um, é só uma. Seu encontro numa só, toda a minha verdade. Tem tudo que eu quero, ainda fica sobrando mil possibilidades. Ter tudo, mas se o coração não tem nada, não é felicidade. Eu digo, eu falo com toda certeza, amar não é quantidade, não. E quem dá conta do recado?